Atlântida. Muito bom, Amaral. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. O Pretinho das 6 da tarde também é ao vivo, amigo. Com a telefonia Big e com a da Milera, moda está nas ruas. E aí, como vão os queridos do Pretinho? E aí, Amaral? Muito bem, cara. Beleza. E aí, Geizô? Qual é que é, Amaral? Tudo bem, Geizô. Duda Garbi te trouxe de novo aí hoje, coisa boa. Sim, meu. Pedro Esmanioto trouxe o Zacarias. Exatamente. Tudo bem? Trouxe também o Antônimos Gourmet. Olá! Antônimos Gourmet. E o Paulo Brito sai também? Ah, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Paulo Brito? E o Porazinho tá aí, Porazinho? Eu tô aí. Eu sou o meu próprio personagem. Tu é o teu próprio personagem, né? Tu é um personagem. O melhor personagem sou eu mesmo. Muito bem. Estamos ainda pela chegada de Everton Cunha, que está chegando aí. O Lelê também já tá por aí. Fala, Pio. Cumprimenta a galera aí, beleza? E aí, beleza? Beleza, hein? Que beleza, hein, ó? Muito bem, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. É com muito prazer e orgulho que eu apresento o dono da Adelaide. Lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê, lelê. Fala, Lelê. Ontem vocês entenderam o porquê eu amo tanto aquele bicho. Cara, o cachorro, aliás, é uma cachorra do Lelê, que era do irmão do Potter. Cadela do Lelê. A cadela do Lelê é uma criatura adorável. Que bichinho carinhoso. Bichinho querido, inteligente, carismático, cara. É demais o bicho. Inteligente mesmo. Conversei muito com a cachorrinha ontem. É mesmo, Pause. Muito inteligente o bichinho. O Pause conversa com animais, com flores, com tudo, né, Pause? Olha, tava muito legal mesmo, hein? Eu gostei muito da Adelaide. Ela me convidou pra dormir na tua casa. Eu só vou te dizer isso. Eu vou lá. É ruim, hoje, roubado. Vamos deixar assim, pô. O Pause vai deixar tua casa, olha. Ele queima muito incenso. Olha o futum. Não dá. Isso aí, Fedorento lá em casa, já basta eu. Tá bem. Tá bom. 6 da tarde, vamos aqui aos destaques comentados do Clique RBS. Goteiras alagam o Terminal 2 do Aeroporto Salgado Filho. E ainda querem fazer a Copa, né? Cerca de 12 baldes foram colocados no local para tentar. Fica a dica, a Copa é neste mês que estamos vivendo. Mês de julho. Mês de chuva e frio. Cerca de 12 baldes. Que bonito, né, cara? Que legal, que coisa. O cara desce no Salgado Filho. Que coisa primeiro mundo, né? Que coisa bacana. 12 baldes colocados no local para tentar diminuir transtornos. As goteiras ficam onde as pessoas costumam assistir partidas e chegadas de avião. E elas causaram pontos de alagamento, o que pode inclusive causar um acidente. Alguém pode escorregar, porque é liso o piso. É bem liso o piso. É liso o piso. Eu gosto de ver pessoa caindo, tombo. Que isso, Zacarias? É mesmo, Zaca. Tu é demais, Zaca. Bom, então, tá aí, né? Das goteiras no aeroporto. Mas nunca é bom, né, a gente... Quer dizer, é bom a gente lembrar que a gente paga um negócio chamado taxa de embarque. Isso. Uma das mais caras do mundo. É, né? Que a taxa de embarque, entende-se que é para manutenção dos aeroportos. Então, onde tu embarca, né? Mais ou menos, né? Boa. É, eu acho que é R$19, né? No trecho nacional aqui. Nossa senhora. Cada pessoa que entra no aviãozinho deixa R$19 por aeroporto. Cara, não é 26? Eu não sei, eu não tenho viajado tanto. Tinha uma média de 300 por via por aviãozinho. Aí tu vai fazendo a conta. Quantos voos? Três voos a cada 5 minutos? Um voo a cada 3 minutos, digamos assim? Congonhas é assim, eu sei que é. Não, é um voo a cada minuto e meio. Em Porto Alegre é um a cada três. Três, cinco, no máximo. Em Congonhas é 90 segundos de diferença entre um pouso e outro. Isso. Bom, a quinta-feira continua com um tráfego lento e intenso na BR-376, no Paraná, próximo ali ou aqui, a divisa com Santa Catarina. Na região de Guaratuba, o tráfego no sentido sul continua sendo desviado pela faixa da esquerda. No sentido norte, o trânsito flui lentamente no quilômetro 678 devido às obras de recuperação do pavimento. Na BR-101, na região ali de Itajaí, no quilômetro 121, obras de pintura bloqueiam uma das faixas do sentido norte. Que legal. É isso aí, né, cara? Americana de 12 anos é condenada após postar conteúdo pornográfico em Facebook de colega. Ela e outra colega de 11 anos roubaram a senha da vítima e postaram conteúdo sexual explícito em seu perfil na rede social. É verdade. As duas também enviaram mensagens para meninos para marcar encontros. A vítima teria se logado no Facebook na casa de uma das acusadas e aí suas informações ficaram lá armazenadas no computador. Doce. Fica a dica pra você, quando o computador enviar aquela mensagem, deseja salvar esta senha neste computador? Não! Não, Alcemar! Não, Alcemar! Tu sempre bota no sim, Alcemar! O Alcemar tá certo, pra ele não esquecer, ele sempre bota no sim. Tá não, certo, Alcemar, ao contrário. Bota lá não, aí não acontece isso, Alcemar. Logo, logo vai ter conteúdo teu no Facebook. Fizeram montagem, cara, com a menina, pegaram os corpos pelados e botaram a fotinha. 12 anos de idade, que horror, isso, cara, que horror. Que isso? Pelo que amor de horror. Deus. Ah, mas só muda a forma de fazer as brincadeiras, né? Sempre fizeram. Não, mas com 12 anos, Pi. Com, claro, com 11 no anos. Colégio, brincadeira barreira, sexual. Lindo. Ah, não. Brincadeira sexual, não, né? É, eu acho que não, com 11 anos no colégio não. Cara, é que acaba fazendo porque dá de cara, né? É, mas esses lances de senha, assim, né, cara? Geralmente é que as criaturas facilitam nas senhas, né, cara? Bota a data de aniversário, né? Eu acho que a senha mais usada é 1, 2, 3, 4, né? Eu não sei. 4, 3, 2, 1. É, 1, 2, 3, 4. Ah, eu uso 0000 pra tudo. É que me parece que a brincadeira é meio sem noção do que tá fazendo. Entendeu? É o mesmo que uma criança. Molecagem, falando molecagem. É, um guri de 7 anos falando palavrão. Ele vamos fala, acreditar fala, que repete. Seja, né? Vamos acreditar que seja. Vamos. Tá bem. A dona Canô, a mãe do Caetano. É minha mãe linda. E também da Betânia. Dona Canô chamou. Recebeu alta em Salvador. Graças ao bom Deus. Eu nem estava sabendo. Pois então. Tava lá, Betânia. Graças ao senhor. Graças ao. Tava lá. A senhora de 103 anos, não. A dona Canô tem 103 anos, será cara. Será que o Caetano e a Betânia vão durar tudo isso, pô, também? Tomara que sim, né, cara? É? Somos a lenda viva da música brasileira, essa música linda. Essa coisa maravilhosa que é a Bahia. Qual era o nome do grupo, cara, que tu tinha? É parecido com o Caetano, cara. Ele é parecido com o Caetano novinho. Assim, já falei pra ele, novos baianos. Velho. Novos baianos. Não, novos baianos é do Moraes Moreira e Pepeu Gomes. Vamos cantar. É, vamos. Novos baianos não tem nada a ver com o Caetano Veloso. Só queria te dizer isso, Caetano. Mais que demais. Você é linda assim. Essa canção. Calma, você tá muito apressada, linda. Se encontra no final lá. Os irmãos, os irmãos tão brigando. Parece que acabou os Doces Bárbaros por causa da briga do. É os Doces Bárbaros, tá, Caetano? Maomé acabou. A senhora de 103 anos estava internada desde sexta-feira com dores abdominais e dificuldade para respirar. Caprichou nos abdominais, então, a dona Canô, né? Muita academia, muita coisa linda, muito peso, e muita acarajé, rosca, né, Caetano? E acarajé. Acarajé, exatamente. Muita rosca direto. A dona Canô dá um peido fantástico. Não, falei que o peido da dona Canô deve ser ao longo do seu sempre. Lembrou de mim. A Betânia parece irmã da dona Canô, né? A Betânia, quero ver o pé, Betânia. Bota o não, pé. Não, pelo amor de Deus, não, cara. Ela tá sempre de pé descalço, tá sempre de pé descalço, como é que goia? Pé linda de Cagê. Cagê, cadê Cagê? Ah, Cagê não veio, velho. Tá cadê limpando a casa, Cagê tá limpando. A gente não usa artigo, é cadê Cagê? Cadê Cagê, cadê Cagê, cadê Cagê? Cadê Cagê, cadê Cagê? Cara, ontem a gente fez o churrasco da firma, o churrasco mensal da firma pra comemorar resultados e tal. E a gente fez na casa do Cagê, como sempre é. Lindo. E já umas duas ou três edições, o churrasco nos proporciona vídeos maravilhosos. Vídeos incríveis, tá no Vídeos Incríveis daquele programa. É, exato. Então tem lá, eu não sei se já retuitamos no Twitter do Pretinho. Sim. No meu Twitter tem o vídeo que foi feito ontem à noite. E vai lá então, dá uma olhada lá no Real Fetter. No Real Fetter! E aí dá uma olhada no vídeo que nós produzimos ontem. Tudo produzido sem produção, na verdade. Ligou a câmera, tá valendo. Foi. Então dá uma olhadinha lá no twitter.com/realfetter, né, Geiso? Sim, dá, é espontâneo. É espontâneo. Espontâneo. Espontâneo. Mas tu não postou nada aqui, Xê. Postei, sim, postei no meu, cara. Não sei se retuitamos no Rodolfo. Postou no teu o quê? Tem no arroba pretinho underline básico. Tá bom, Rafinha, obrigado. Ah, então retuitamos. Retuitamos? Sim. Tem? Sim. Ah, então retuitamos. Então pode olhar no do Pretinho mesmo, dá uma olhada lá. No Twitter do Pretinho. No Twitter do Pretinho. Pretinho underline básico. 6:10, Mr. P. Galera do Pretinho, atenção. Atenção, galera do Pretinho. Quero muito a ajuda de vocês para pedir desculpas para o meu futuro namorado. Olha! Não é pouca coisa. Não é. Que planejamento, hein? É, né, doutor Meira? Evidentemente, né? É uma boa pessoa. Querem que eu leia aqui? Não. Deixa o Mr. P ler. Obrigado, Maurício. Me poupa um pouco. É, melhor, né? Eu não gostei, né? Doutor Meira, senta com o Cid ali no... Eu vou sentar aqui. Ô, Cidão. Zacarias, como é que sabe? Chega pro lado, Zacarias. Chega pro lado pra ele passar. Conhece, doutor Meira? Aqui, doutor Meira. Aqui, doutor Meira. Aqui, doutor Meira. Doutor Meira. Doutor Meira, aqui, doutor Meira. Obrigado. Sou a Marta de Pelotas e estávamos tendo uma DR dentro do carro. Ai, Marta! Quando começou o programa de vocês, aí já viu o que aconteceu. Foi como se uma imensa muralha estivesse entre nós. Esta muralha, no caso, o som do Pretinho Básico no rádio do carro. Então, como sei que ele ouve vocês todos os dias, peço hoje para que me ajudem na campanha Volta, Thiago. Atenção, Thiago. Volta, volta, meu amor. Façam um coral e gritem a seguinte frase. Coral, pessoal. Mas a primeira frase, Thiago Lima, eu vou dar um andamento. Tá. Thiago Lima de Pelotas. Perdoa a Marta. Não. Calma. Ouve não, tudo. Espera ouvir toda a frase, pandeiro. Obrigado, obrigado, diretor. Thiago Lima de Pelotas. Thiago Lima de Pelotas. Não, só um pouquinho. Eu vou desligar o microfone dele. Só. Obrigado, isso aí. Pronto, vai, agora já desligou. Thiago Lima de Pelotas. Para, meu! Bom, isso teve o um lado bom. Se por um acaso chamou ele não tá bom, já se ligou que é ele. Thiago Lima de Pelotas. Perdoa a Marta e aceita namorar com ela, ok? Sim, tá, atenção. Thiago Lima de Pelotas, perdoa a Marta e aceita namorar com ela. Só o Porã não falou. A palavra da salvação. Eu fiquei observando vocês. Por quê? Tu não gostou? Eu acho que não Thiago. É o melhor. Não é o ideal. Não é o ideal. É, legal é dizer que a mulher fez mega hair e não ficou legal. É, isso é legal, né, Porã? É. Quem é que falou isso? Um parceiro num programa de rádio que eu ouvi ontem. Gostei das receitas do Antônimos Gourmet. Olá! E quando o Thiago reclamar da minha comidinha, vou dizer que aprendi no Pretinho. Galera, vocês são demais. E não esqueçam, Thiago de Lima de Pelotas, perdoa Marta e aceita namorar com ela. Boa! Não, peraí, cara. Isso aí tá mal explicado. Falar, isso aí tá falar. Mal explicado, porque é perdoa Marta e aceita namorar com ela. Sim. Alguma coisa a Marta fez. Porque ela está pedindo perdoa a Marta. Bah, todo mundo tem jeito de errar, tá certo, alguma porra. Coisa a Marta fez. Mas todos temos jeito de errar, outra, porra. Aceita namorar com ela. Vamos ao caso. A interpretação da frase. Perdoa a Marta. Certo. Perdoa. Aceita namorar coisa. Com ela. Ele descobriu, ele estava ficando com a Marta. Tá. Ele estava ficando com a Marta. Com esperança. A Marta deu uma deslizada. Ele já estava querendo namorar com ela. Só que ele veio a descobrir que a Marta não estava ficando só com ele. Certo. Até aí tá bem. E aí, a Marta, depois de ter sido descoberta, o que que ela disse? Perdoa, Marta. Me perdoa, eu aceito namorar contigo. E aí ele disse, agora eu não quero mais namorar contigo. Orgulhoso. Agora eu não quero mais porque tu tava pegando eu e tava pegando o outro lá. E é por isso que a Marta pede perdão. Que e frase é por isso que Marta... Mas, Porã, que... isso é só no terreno da imaginações, meu. É, da imaginação. Tu não sabe mas se isso aconteceu. Mas a minha imaginação é fértil, Fé. Demais, cara. É muito fértil. E eu acho que é isso. Tá. Eu acho que é isso. Tu diria o quê pro Thiago? Eu diria pro Thiago pra ele continuar se fazendo de difícil aí pra Marta. Quanto mais homem se faz de difícil, mais a mulher continua corre atrás. Se fazendo de difícil pra Marta. Homem que dá em cima de mulher... Que dá em cima direto, vou dar em cima, Não leva a mulher. Não. O homem leva a mulher quando ele deu em cima uma vez, não levou e saiu fora. Sai fora. Não volta nunca mais. Daí quando a mulher, pô, mas ele dava em cima de mim, dava mole pra mim, agora não dá mais. O que será que houve? Aí ela começa a chegar perto, mexer no cabelo. É verdade. Vai, não sei é tipo assim, o que aconteceu? O homem deu uma pedrada. Deu uma pedradinha. Eu acho que tem que decidir. Ou opta por uma tática Celso Roth, que joga só no contra-ataque, ou opta por uma tática Muricy Ramalho, que é sempre pra ganhar. E não, mas não tira o pé. É, mas. Não tira o pé. Mas isso que o Feder falou. Mas tem o contra-ataque, né? Pode tá tomar contra-ataque, remédio, mas no final lá, Muricy Ramalho vai ganhar, cara. Ele sempre pega um careco, né? É no mata-mata, né? Mata-mata diz que não é bom, mas provou que é, né? Tem que saber tem que se ser no mata-mata. É do mata-mata. É do mata-mata. Se não é do mata-mata, não rola. Olha, se não é do mata-mata, nem começa. Deixa o pessoal a conclusão do Porã. Bem, Porã, é isso aí, hoje estamos macho. Frases para encerrar assuntos. Vai daí então, meu querido Zacarias desculpa. Pra que se molha o pastel no leite? Tempo. Porque se molha o pastel no leite. Pastel no leite? Nunca molhei pastel no leite. Eu. Que nojo. É pra beber leite pasteurizado. O que é que nasce grande e morre pequeno? Tempo. Essa é velha. Massa. Não, essa é dura, o lápis. É verdade. Essa é dura. Qual é o país que a gente come e a capital que a gente chupa? É Peru e Lima. Peru e Lima. Hein? O que é que todos têm dois, você tem um e eu não tenho nenhum? Cérebros. A letra O nessas palavras. Tem que pensar. Quem é que tá aí? Cantadinhas do Jesus, vai chegar na gatíssima salada. Vai olhar bem no olho dela. Se ela for vesga, olha só num, tá lá. Só olha pra não se atrapalhar. Se né? for vesguinha, tu olha só num, porque senão, né? Viu? Me chamas de Torres Gêmea, salada, e vem com tudo, salada, aviãozão. Lembrei agora, tu falou de vesga, gente. Lembrei agora da situação que eu passei com um cara que eu nem conhecia direito e olha a situação na qual eu me meti. O cara era mecânico. Los Santana. E vesga. Aí eu tô lá na mecânica do cara e tal, e eu daí na operação eu falei, bah, meu, desculpa aí, mas ele tem um olho de vidro. Desculpa, mas eu não sei pra que olho olhar, né? Porque eu olho pro teu olho... E me chama a atenção o teu olho de vidro, aí eu olho pro teu vidro. Mas se eu olho pro teu olho de vidro, eu não tô te olhando, né? Eu não tô, tô conversando contigo, te olhando no olho. Não, peraí, só um pouquinho que eu vou resolver. Tirou fora. Agora me olha aqui. Agora vamos conversar. Que situação. Olha, abraço, Romano. Romano da mecânica do Romano. Não me diz que é o Romano do olho de vidro. É ele mesmo, Pause. Não acredito, Magnata. Tu sabe que o Romano, antes de ser mecânico, ele fez teste pra entrar na tribo. Em Floripa. Fez teste pra entrar na tribo em Floripa. É mesmo, cara? Fez teste, queria ser baixista da tribo. Mas eu já falei, eu quero, na verdade, uma banda de ceguinho. Eu não quero uma banda de meio, você não me vê com meio ceguinho. É mais ou menos isso aí, Magnata. Aí não deu, aí foi. Abraço, querido Romano, tamo aí no verão. Tem mais cantadinhas. Vai, Geizô. Vai chegar pra gatíssimas e vai no ouvido dela, tá lá. Gatíssimas, me chama de Bopes e pede pra sair comigo, tá lá. Pede pra sair comigo, boa. Sim, tá lá. Boa. Gatíssimas, me chama de Papai Noel. Senta no meu colo e conta teus desejos. Essa é boa, gente. Gatíssima. Uai, bota seus dedos aqui, ó. Ai. Essa cantada é em braille. Eu estou cego de amor. Aí tu escolhe onde quer que bote os dedos, tá? Meu, deixa eu dar um toquezinho aqui pra galera que é nova no Twitter e não tá ligado no como Twitter. É que usa. O parceiro disse aqui, ó, bota de novo o vídeo no Twitter. No Twitter. Não precisa, meu bruxo. Vai lá em timeline e procura lá. Vídeo churrasco da firma. Não, na timeline do perfil que tu tá seguindo aí do Pretinho Básico ou do Real Feta. Vai lá na timeline e vê ali. Churras da firma. Aí sim, tu clica no link e aí tu vai ver o vídeo. Vai direto pro YouTube e aí tu vai ver o vídeo. Só na timeline. Vai, Lelê! Cara, nos mandou aqui o Jorge Américo, o lá de Jorge Sara. Américo. Tu bebeu, meu, com essa voz embriagada aí? Por que embriagada, cara? Tu tá... Ah, é a mudança de temperatura. Ele é pigarrento. Cara, não acredito, o Romano tá no Twitter e me mandou um abraço, velho. Ah, Romano. Aí, Romano, um abraço, Romano, querido. Quero ver o olho. Como é que é a foto dele? Olha só. Ele podia tinha tweetar segurando o olho na mão. Não, olha só. Twitter. Ele tirou uma foto. Aí a gente retuita. Só de metade do rosto, como vocês podem perceber. Ai, velho. Ah, malandrão, hein? O grande Entendeu? Romano com essa mesma tática sempre, hein, Romano? Vai, Lelê. Mas será que ele. Será que é porque ele só segura, viu? Segura, segura, Lelê. Será que foi porque ele só viu a metade na hora de bater a foto? Não, ele fez de propósito, né? Vai, Lelê. É que nem o Júlio Iglesias, só um pouquinho, Lelê. Esses também tem olho de vidro. Não. O Júlio Iglesias? Sério? Não. O Júlio Iglesias ele só permite ser fotografado do lado direito. De perfil. Ele tem uma cicatriz. Ele tem uma cicatriz do lado esquerdo. Não, era de vidro? Ele tem uma cicatriz. Não, cara, isso aí é o pirata da perna de pau. Tem o olho de vidro e a cara de vamos ver então, vai, Lelê. Nos mandou aqui o Jorge Américo. Só um pouquinho, Lelê. Obrigado. Fala, Pia. Não, eu ia comentar, eu também só gosto de ser fotografado do lado direito, mas não tenho olho vindo do lado esquerdo. Ah, tá. Tem cicatriz? Ah, tá bom. Cicatriz. Não me lembro, não vi. E eu já falei pra vocês quem eu sou, né? Ai, isso aí é legal. Eu sou o pirata da perna de pau. Do olho de vidro, da cara de mal. Vai, Lelê! Mano, o Jorge Américo! Mas não é só eles que deve ter olho de vidro. Só um pouquinho, Lelê, segura aí, fala, gente. Tô tranquilo. Deve ter outros que tem olho de vidro. É, claro, né, Magnata? Porque todo mundo que tá no Twitter agora e tem olho de vidro, isso, manda pra lá. Twitter o olho de vidro. Twitter o olho de vidro, galera! Eu não sei se o Jorge Américo tem olho de vidro, mas o Jorge Américo! Que não é o Zé Américo. Só um pouquinho, Lelê, segura aí. Nem o Pedro Américo. O Zé Américo é o que cantava. É camisa 10 da seleção. Camisa 10. Hoje é feita pelo Ganso, né? A camisa 10. É isso aí, meu. Mas tem um cara lá de Sara, que é o Jorge Américo. Claro, o Jorge Américo. Ouvinte do Pretinho. Essa besta? Só um pouquinho, Lelê. Não, mas é uma pergunta, porque tem nome de sabista. Agora chega, essa piada já perdeu a graça. Que zoada, Lelê, cara. Deixa o Lelê trabalhar. Não, eu tô tranquilo. Sim, mas é que dura pouco tempo esse estado de tranquilidade. É, daqui a pouco passa. Bom, ouvinte nosso aqui de nome Jorge Américo. Certo, de onde é? De Sara, Santa Catarina. Aqui pertinho. De Floripa. Sim, ali. Sim. Nos mandou uma informação muito interessante aqui, cara. Que cientistas descobriram que após a fermentação. Tu tem certeza que vai continuar lendo? Sim. Não, tem que ler. Não, é que eu li antes. Não sei se vocês notaram que eu parei um pouco os spam aqui, porque eu tenho lido as coisas antes, tô chegando antes. Conferindo, fazendo minha pesquisinha. Tu tá de olho! Isso, tá de olho. Tá de olho de vidros. Então os cientistas descobriram que após a fermentação. Olho de vidro? Cala a boca. Não, tu pode beber agora, com qualquer olho. Agora sim, agora eu gostaria de ouvir muito, muito o Lelê. Desculpa. Porque é cerveja, né? Isso. O assunto? Vai. Então, após a fermentação. Nos mandou o Jorge Américo aqui, de Sara. De Sara, né? Santa Catarina. Que após a fermentação a cerveja passa por uma transformação química e libera um composto muito parecido com o hormônio feminino. Ah, é? Opa. Deve ser por isso, né, a conclusão dos cientistas, que quando a gente toma cerveja, o Arthur fica meio... A gente fala demais, a gente ri à toa e dirige pessimamente. É que nem o frango com hormônio feminino. É, mais ou tá menos mudando isso. O homem. Aumenta a quantidade de homossexuais com hormônio feminino. E aí, Porazinho? Olha, hoje eu vou falar para as mulheres. Hoje. Agora. Então vai, temático mulher. Atenção, mulher. Capricha, Porã. Porã vai falar para vocês. Para você, mulher. Yuri de Souza contribui comigo neste programa. Ele é de Porto Alegre e é nosso fã. E diz que escuta todos os dias. Obrigado, esse programa, Yuri, querido. Obrigado, Yuri. Manda esse e-mail para começar uma briga com a sua mulher. Não precisa. Pode falar do Mega Fight. O Mega Hack não deu certo. É how to begin a fight, né, Joel? How to begin the fight. Fight? The fight. Minha mulher me pediu. Amor, me diga algo que me faça voar. Eu olhei pra ela e disse, avião, velha! Quando estávamos sozinhos no quarto, a minha mulher me disse, querido, o que você gostaria de ganhar nesse exato momento? E eu disse, a Libertadores, velha! A minha mulher me disse, amor, eu tô precisando muito de uma coisa. Vai e compre o que você achar que é. Eu fui lá e comprei o Presto Barba, velha! Minha mulher me pediu, querido, me diga algo que me deixa louca. Eu olhei pra ela e disse, tu tá ficando na cara da tua mãe. Minha mulher pediu, amor, me dê algo que tire meus pés do chão. Eu dei uma voadora, velha. Obrigado por terem lido. Mandem um Dali Grêmio. E um pode ficar tranquila, querida, pra Tayene, que tá com medo de vir na minha casa. Sim, né? Tayene, pode ir na casa do Yuri, Tayene. Ele não vai te dar uma voadora. Não sabe, Yuri, tu não sabe. Se ela eu pode. Não sei o que conhece, é verdade. Aí o pai, fala. Não, eu faço questão, fala. Pô, tá ficando frio, né? Tá ficando frio. E a Dami Ler tem blusas bonitas e quentes pra você se aquecer nesse frio. Ontem tive lá na Dami Ler, ontem foi minha vez. Eu tive essa semana lá. Abraço pra galera, que baita atendimento na Dami Ler. Damilher, damilher.com.br, acesse lá, você procura blusas bonitas e quentes. Muito bom. O pai louco pra dar uma namorada com a mãe. Sim. Mas estavam meio brigados. Sim. Isso acontece muito com os casais. Acontece. Os casais, esses tempos você tava falando com a minha mulher, e eu disse pra ela: ah, minha mulher, se a gente não conversasse tanto, a gente. Uau! Mais, entendeu? Porque quer rolar uma briga entre marido e mulher, começa a conversar. Começa a conversar. É questão de minutos pra rolar o desentendimento. Muito rápido. Daí o pai, então, louco pra dar uma namorada na mãe, mas estavam brigando e chamou o filho. Filhão, vai lá e diz pra tua mãe assim, ó, que eu quero escrever uma carta e que é pra ela me escrever a máquina de ser, me emprestar a máquina de escrever dela. Quero bater uma carta e quero que ela me empreste a máquina de escrever. Aí o filho vai lá: ô mãe, pai tá te pedindo a tua máquina de escrever emprestado, que ele quer bater uma carta. Aí a mãe... Alô. Dá pra tirar o telefone daí, Geiso? Tira o telefone daí, obrigado. Foi mal azarado. Tá, obrigado. Aí a mãe diz pro filho o seguinte: vai lá e fala pro teu pai que a máquina de escrever tá com a fita vermelha. Ô, pai! A mãe mandou dizer pro senhor que tá com a máquina de escrever com a fita vermelha. Aí ele chama o filho e diz: então tá, deixa assim. Tá bem, mãe, deixa assim. Aí a mãe chama o filho e diz: vai lá e fala pro teu pai que tudo bem, vou emprestar a máquina de escrever pra ele, que já tá com a fita azul e a fita vermelha foi só uma brincadeirinha. O filho vai, fala tudo isso e volta. Ô mãe, pai falou que não precisa mais da sua máquina de escrever, porque ele já escreveu uma carta à mão. Sabe o que tu tava falando da conversa com a mulher? É verdade. Porque eu aqui. Quem eu tempo... ou ele? Não, tu, Féter. Ah, eu? Dá licença, não ele. Não. Com licença. E eu tava me lembrando que tem uma frase que é importante quando você tá conversando com a mulher, cara. Tem uma frase que, se ela pronunciar, acendeu a luz amarela ou apitou aquela porta quando tu tá passando, tu tem alguma coisa metálica. A frase que ela diz olhando pra ti. Atenção, pessoal. Como assim? Se ela disser isso, repensa, volta, acendeu a luz como amarela. Assim? Como assim? Como assim? Tem uma outra também, tem uma outra que é mais grave ainda, quando ela fala, deu, acabou. Vai, sai, volta outra hora, que é. Eu tenho nojo disso. Aí já acabou. Aí deu. Aí já deu. Eu tenho nojo disso. Quando ela fala. Quer a mais tensa de todas? Essa é depois do sinal. Quer a mais tensa de todas? Ela tá para aí, só bota ela na posição. Ela é o limite, já passou, então, acabou. Então não, vocês vão sacar. Como assim eu tenho nojo disso? Já era. Mas essa frase que eu vou dizer, ela viria antes de qualquer uma dessas, dessas duas. Tô com TPMs. Não é. Eu preciso falar contigo. Sim. Então pode dizer: como assim? Eu tenho nojo disso, eu preciso falar contigo. Olha, não. E aí tu pergunta, mas o que que foi? Como assim? Não foi nada. Não foi nada também. Preciso falar contigo, tu já tem que ter consciência que não adianta tu ficar quieto, tu falar, tu perguntar, porque a merda já está ali. Já está ali. Não, na boa. Eu preciso falar contigo, nem volto pra casa. Se ela precisa falar contigo, desculpa, amor, isso é porque alguma coisa tu fez e não foi com ela. Tem uma variação. Como assim a merda tá se formando? Tem uma variação. Tem uma variação dessa frase que daí o sujeito, ele já passa a ser um sujeito. Perseguido. Acho que é composto, né? Sujeito. Quando é mais de um, né? Esse sujeito. Que no caso, quando ela fala, eu preciso falar contigo, ela tá falando, mas aí ela já te inclui quando ela diz assim: ó, nós precisamos conversar. Sim. São duas frases, cara, que é tenso, troca. Tava engasgado. Eu vou te dizer outra. Quando ela fala, nós precisamos conversar, pra fora, é diferente. Não. Eu tô falando uma coisa real. Sim, né? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já ouviu essa frase aqui. Sim, né? Todo mundo. É diferente da frase quando ela manifesta, a gente precisa conversar. A gente precisa conversar. É, ela ainda tem uma esperança. É verdade. Vai ser resolvido. Agora, eu preciso. E tem que ser ao vivo. Nós tá com problema sério. Nós tá. Aí nós tá com problema. Quer falar pelo MSN. Não, tem que ser ao vivo. Vai MSN. Eu posso ficar com a janelinha de outras. Não é bom. Tu usa MSN, Geiso? Sim, sempre, tá lado. Qual é a tua MSN? Te cuida, cara. É, geiso@hotmail.com. Sim. E pra encerrar, frases, a frase da pescaria. E que uma é acompanhada da outra. Olha pra ti e pergunta, tudo bem? E aí tu diz tudo. E aí vem a segunda pergunta. Tem certeza? Bah, isso. Pô, aí tá. Aí tá, cara. Aí já era. Aí já tá, era. Tuas malas tão prontas. Aí já era, mano. 6:30 PM, é classificados do Pretinho. Ainda aqui, bem. Neste é. Momento. Ah, ainda do bem que o seu conta. Ufa, acabou o assunto. O Porão tava ficando com o Porão. Vocês querem continuar? Vocês querem continuar? Não, não, melhor que o classificados do Pretinho. Olá! Pessoal do Pretinho, olá. Somos uma consultoria de RH localizada em Canoas e estamos com diversas vagas para trabalhar no ramo de telefonia móvel. Vagas para vendedores, caixa operadores e gerentes de venda. Vendas. As vagas são para shoppings nas cidades de Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo. E como o trabalho é em shopping, as pessoas precisam ter disponibilidade de horário. E também para trabalhar no fim de semana. A empresa oferece vale transporte, vale alimentação, assistência médica e odontológica, comissão e salário compatível com a função. Interessados em enviar o currículo para Daniele, com dois L's e I no final, daniele@rhcursor.com.br. Te ligou aí, mano? Sim. Daniele, com dois L's e I no final, @rhcursor.com.br. Vaga de emprego aí, ó. Mais uma aqui, o cara tá vendendo uma pipa de kitesurf. Pô, uma pipa? Uma isso. Pipa de kitesurf. Que legal, Magnata. Eu curto a gente tá precisando de uma pipa nova. É, cara. Uma Flexifoil Ion 3 de 14,5 metros, ano 2008, com barra, linhas, mochila e bomba. Pô, ou seja... Não, para aí, Magnata. Vem a bomba, pipa vem a tá pipa. Completa. Beleza. Não, beleza, isso aí, eu vou querer. Eu vou te dar uma bomba do lado da orelha, pausa. Vai me dar uma bomba? Pô, eu vou te dar. Eu vou te dar uma eu bomba. Eu vou estourar também. Uma bomba do lado da vou tua orelha. Eu vou te dar uma bomba também, Magna. Não, não, ele quer uma bomba. Eu não quero bomba nenhuma. É verdadeira, vou te lançar uma também. A pipa do cara tá em bom estado de conservação e o kite vale aproximadamente R$1.000, mas estou vendendo por 600, pois não tenho usado a pipa e vou viajar daqui a poucas semanas. É realmente uma barbada. A marca inglesa é tradicional no mundo do kite, patrocina o pentacampeão mundial de esporte, o Aaron Hadlow, e é reconhecida pelos produtos confiáveis e duráveis. E o e-mail do cara é DR de doutor DR Lucas Becker @gmail.com. DR Lucas Becker @gmail.com. Olha aí, a pipa do doutor não sobe, tu mano. Tu faz algum, pratica sim, algum hein? Tipo de esporte na água, pause? Não, água não. Não dá pra ti, né? Não dá pra mim, mas. Não dá pra ti, né, pause? Eu faço futebol, né, cara? Eu sou back. Tu não fazia? Ah, tu é back central. Tu não fazia vela? Não, vela até já viu. Vela aquática. Mas agora a vela eu não tô fazendo, eu tô muito cansado. Ah, é? Tô muito cansado, mas eu vou me interessar pela pipa do Magrão aí. Então pega o e-mail aí, é drlucasbecker@gmail.com. Mas vamos bater uma bolinha? Vamos bater uma bolinha. Eu sou o Beck. Vamos bater uma bolinha? Vamos bater uma bolinha. Eu quero ser teu Beck. Quer ser meu Beck? Então tá, tem vaga no meu time pra ti. Show do intervalo, voltamos em seguida. Estamos de volta para os últimos minutos, os 20 minutos finais do Pretinho Básico desta quinta-feira, 20 minutos para 7, portanto. Daí, doutor Alceu, tudo tranquilo aí, doutor Alceu? Coisa boa, doutor Alceu. Telefonia Big da Milera Moda está nas ruas, estão conosco aqui no Pretinho. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. O Porã fica me olhando e rindo. O que é, Porã? Nada, Bruce. Fala aí, doutor Alceu. Doutor Peter, hoje a noite tem o Inter com a Corinthians. 9 da noite, doutor Alceu. Vai ser em Corinthians, doutor Pé. Vai ser em Corinthians, doutor Alceu. E o Corinthians é o líder do Brasileirão. É verdade. E tudo pra cair hoje. E aí, ô Brito, vai ser quanto jogo, Brito? É um jogo difícil, internacional, agora vem de uma derrota fora de casa pro Vasco da Gama, é um jogo difícil, é verdade. Eu vou ficar no muro, né? É, eu acho que um a um aí. Tu não vai narrar, Paulo? Hoje não, hoje eu tô de folga, vou pra minha casa, vou ver o jogo. Vai ver o jogo, vou ver o Avenida. Chimarrão do Brito. É que na realidade esse jogo não tá na tabela, ele foi antecipado, né? Por causa da Copa América. Por isso eu tô de folga. Não tinha jogo. Mas os caras da CBF lá meio que se reuniram, estão precisando botar um joguinho na semana. Os caras, então pega e bota o líder e o campeão de tudo, que a audiência é garantida. Boa piada. Fica narrando o jogo quando vem em casa? Sim, fico. Olha só pela direita, bateu o gol! Feito! É verdade, muito que bom, né? Olha, fico treinando, treinando. Fica treinando no videogame, Brito? Eu pego fica te sentindo lá narrando o Barça e Real Madrid, né? Eu fico narrando o Barcelona. E o Corinthians lançou uma TV, né, Brito? É verdade, o primeiro clube a ter um canal de televisão, é verdade. Aqui eu tenho a programação, posso passar pra programação? Pode, de programação da TV do Corinthians, é verdade. Mas eu quero te dizer que a TV Inter já tem mais de 3 anos, mais ou menos. É canal aberto agora, é verdade, porque é muito grande a torcida corintiana, merece um canal aberto, é verdade. Às 6 da manhã, pequenos furtos, grandes negócios. É a grade de programação da TV do Corinthians. Às 7h30, telecurso segundo grampo. Como arrombar carros, explodir caixas e fazer gatos. É bom fazer um gato, né? Às 8h, minha vida atrás das grades, depoimentos reais, documentários, narração do Birubiru. Lembra do Birubiru? Jogava bem o Birubiru, Paulo? E do craque Neto também. E do craque Neto. Marginal por marginal, sou mais o craque Neto. Das 10 às 11, olha que programa bom, TV Roubinho. na grade infantil da TV do Corinthians, é importante. Às 11 horas, a maravilhosa cozinha do Carandiru. É verdade, é boa uma comidinha, né? Comidinha caseira, coisa boa. 2 às 13h30, vale a pena ver de novo. 1977, Corinthians e Ponte Preta. É verdade, um título que, olha, tirou o Corinthians uma fila de 8 anos. É verdade. Um jogo importantíssimo na história do Corinthians, do time. Mais de 8 anos. Não era 8, eram 27. 8 vezes 3, é verdade. 24. Tá ligado? 3h30 da tarde, mercado preso. Atualize-se sobre o mercado de peças receptadas. Aceita. E tu não vai falar nada sobre o que aconteceu em São Paulo ontem, Paulo Brito. Vários torcedores em um restaurante torcendo e vendo o jogo da seleção. E aí o que é que acontece? Um bando de bandidos. Entra dentro do restaurante, outra redundância, opção de férias. Um bando entra no restaurante e faz um arrastão. Tu viu isso, Brito? Não, isso foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Olha, arrastão é no Rio de Janeiro, que tem muitos arrastões. Não, passou na TV Corinthians? Não, tava, mas é que agora vem nesse noticiário aqui. Ah, ok. O Jornal Marginal. É às 6 da tarde, notícias do Tatuapé. É agora. Nessa notícia. E às 8 horas, a novela das 8. Insensato Camburão. Perdeu. Ainda tem mais. Não acabou a TV do Corinthians. Das 10 às 11, sessão das 10. Carandiru, o filme. É verdade. A história, linda história da prisão, né? Muitos corintianos, essa torcida maravilhosa. E pra terminar, a TV Corinthians. Olha só, o jornal da Band. Bandidagem. Aí obrigado, Paulinho Brito. Doutor Alceu, era isso, né? Era isso, doutor. Então tá, vamos ver aí quem tá, Porã. Pode ser. Olá, pretinhos, me chamo Marciano Schwambach. Como é? Marciano Schwambach. Nossa, eu conheço o Marciano, conheço dois Marcianos, aliás. Eu também conheço vários Marcianos, né? Tu conhece também, Magnata? Não, mas os que eu conheço são de verdade. Mas os que eu conheço são de verdade. Um deles é garçom da churrascaria A Brasa lá, abraço, Marciano. Mas esse é o Marciano Terráqueo. Ele também é da Brasa, tu conhece também. Da Brasa, claro, né, Magnata? Da Brasa é uma mais Brasa. Mais antigo, amigo. Mas é uma Brasa, mora. Mas sabe que assim, o Marciano eu conheço, sabe que uma vez os Marcianos vieram visitar a gente lá no Maranhão, né? Ah, é? A gente tava lá no Maranhão, todo mundo numa colina, fazendo uma regueira. Oh, que susto. Uma fogueira, uma colina, uma regueira. Uma colina. numa colina, fazendo a regueira, todo o pessoal da banda lá, né? Fogueira, aquela coisa, alto astral, né? E aí, quando chegou os ET, chegou os marcianos, Aí eu falei pros caras, vocês estão vendo? Os marcianos falaram, mama a cabeça, vagabundo. Mais ou menos isso aí, Magnata. O pessoal da banda não viu, não tem como comprovar. Caraca. É, brincadeira. Tá, vai, pode. Mas aí o marciano, né, cara? Ah, eu também tava lá. O marciano de Biguaçu. Eu vi não tudo. Tava nada, tu não era nem nascido, guri. Ah, não faz tempo, nem nascido, então. Não sei nem de onde é que tu foi parido. Tu não tava nem no saco do teu pai ainda. Ah, não tava? Eu não sei nem de onde é que foi parido esse guri, ô pauzão. Tu te lembra? Eu também não lembro. Esse guri acho que é filho teu, hein? Não é filho meu, hein? Não, não, não. Tá louco, qual a cabeção dele? Não tem essa cabeção desse tamanho. E a nega guerreira, papai? A nega guerreira, olha, tu não te mete. Essa nega guerreira não é salsicha. Aquela lá não é tua mãe. Ela deu muita salsicha pra tu comer. É uma grande. Grandíssima sem vergonha. Ah, tu tá falando mal da tua nora? Ela é tua amiga guerreira, não é nada minha. Ah, tu vai ver, cada um seus problemas. Aí o marciano aqui, um dos marcianos que a gente conhece, quer contribuir com um maravilhoso programa. Se possível, lendo no pretinho das 8 horas. Eu continuo com a temática da mulher, né? O assaltante pede seu dinheiro ou sua vida. As mulheres querem os dois, velho. Mulher da gente é igual a galinha de granja. Limpia, limpia, mas não tem gosto de nada. Marciano, um abraço. Meu Deus. Quem vive de passado é museu. Quem vive de futuro é evidente. Quem vive de presente é Papai Noel. Tá certo que essa vida é só uma passagem, mas a minha tinha que ser justo na classe econômica. Bom, tinha duas de mulher, né? O resto aí, o Marciano. Valeu, Marciano. Bom, grande abraço, hein? Obrigado. Óbvio, antes de passar pra ti aí, eu quero dar um toque aqui que tá todo mundo pegando, bebendo e saboreando essa cerveja bem loura, bem suave e bem gostosa. Ah. Eu já vi gente com a devassa bem loura no bar, no super, no postinho, na rua, em todo lugar. E quer saber? A verdade é que todo mundo tem um lado devassa. Eu tenho, o Porã tem. Eu tenho muitos lados. O Paulinho Santana tem. Toda a galera aqui do programa tem o seu lado devassa. Então você, querido ouvinte, vai dizer que nunca pirou vendo um jogo de futebol ou então na balada? Claro que sim, todo mundo tem esse lado descolado, desinibido, que aparece quando alguém abre uma devassa bem gelada. E hoje é dia de devassa, com certeza! Então, se beber, não dirija. Aproveitar que devassa tem cheiro, tem gosto, tem... pinta de festa e convidar a galera pra pintar no Café de la Musique hoje à noite. Vou estar discotecando lá com meu bruxo Luciano Costa no lançamento do CD do Zé Caetano, grande bruxo Zé Caetano, com participações de Armandinho, Paulo Miklos, DJ Pantera, este querido que vos fala, Alexandre Fetter, e o nosso querido Luciano Costa. Todo mundo então hoje à noite no Café de la Musique. Café de la quê? De la Musique. Eu não sei falar isso aí. Café de la Musique. Café de la Musique. Isso aí, obrigado, gente. Vai, Mr. P! Idiotices que todos nós um dia já fizemos. Gritar aê! Quando a luz apaga. Vamos fazer. Um, dois e aí quando volta, liga de novo, liga, quando volta. Legal quando cai no prédio, né? O prédio inteiro grita, né? Sim. Ah, legal quando apaga a luz, ó. Cometer a proeza de enfiar o dedo no próprio olho sem querer. Ah, que susto. Que susto. É ruim. Antes de dormir, contar quantas horas vai ter de sono até que tenha que acordar. Ah, eu faço. Ah, eu faço isso, cara. Dá 8, dá 2, dá 10 horas. Tu conta nos dedos hoje, gente. Sim, nos dedos de uma mão. Muito bom, Geis. E na outra mão? Na mão eu roo as unhas. Não é o Geis, roi unha. Fica... Te liga, né, Geis? Olha só, rapidinho, que a gente vai falando e os comentários do Twitter vão chegando. No Twitter! Tem o Magrão que falou pra ti aqui, ó, Paulo Brito. Não te esquece que no Carandiru, no filme Carandiru, tinha um apenado com a camisa do Grêmio. Vocês lembram disso? É verdade. Mas a camisa do Grêmio tá em tudo quanto é lugar, cara. É verdade. É impressionante. No terremoto no Japão, tu vai olhar um vídeo e tem um cara com a camisa do Grêmio. É verdade. O legal foi ontem na volta do intervalo. É que no Japão a camisa do Verdi Kawasaki, se não me engano, é igual a do Grêmio, tu tá enganado. Não, é do Frontale. Ah, do Frontale. Vem comigo, eu sou do Verde, deve ser verde. Não, não tem nada a ver. Vai, Pi. Continuando as idiotices que todo mundo fez um dia, tá ali assistindo TV, num programa bacana, e de repente vai aumentar o volume e troca de canal. Sim, certo. E finalmente fica mordendo o copinho de plástico depois de beber. E fica rasgando, rasgando pra fazer tirinha e fazer um sol. Eu já vi tu fazer isso, Pi. É. Eu já vi. Que coisa, hein, Pi? Passei. deu uma parada agora aí o programa. Parou. Não, tem um negócio que é de amanhã aqui, ó. Paradinha. Negócio que é de amanhã. Calma, calma, vai. Fala, Joel. It's a good, good night. Good night. Opa. Good night. I have to you aqui, read the class of the English of the Joel. Aula. Aula de inglês, Joel. The class of the English. Boa, Joel. De modelo básico. The necessity primitive of my life. Modelo básico, the best. Três bruxas, olha três relógios, SWAT. Qual bruxa olha qual relógio? E aí fala, inglês. E fala inglês agora. Three witch is what, three SWAT. What? Witch, witch, what, SWAT, what? Não, agora tu de avançado módulo to me flow. Modo avançado. E o Artigosa, meu? Artigosa! Pô! Cacete! De advancede! Dudu, larga daqui, Dudu! Pô, Dudu! Aquece, Dudu! Aquece, aquece, pô! Ronaldo, some! Some, fode, Ronaldo! Advanced, três bruxas, olha os botão de três relógios, SWAT. Qual bruxa olha os botão de qual relógio, SWAT? Aí. Não de inglês. Não de inglês. De inglês. Three switch, witch, watch, three SWAT, watch, switch. Witch, switch, witch, watch, the witch, SWAT, watch, switch. E não is for PHD people. Só de people. Eu tô me babando, cacete. Antigota. Botar é fácil, né, Joel? Tá bebendo demais, Joel. Por isso que baba. Eu tô me babando, pô. Ronaldo, traz o babador pra mim, Ronaldo. Ô, Ronaldo. E não is for PHD people. Três bruxas. PHD people. Três bruxas sueca, olha os botão de três relógios SWAT suíço. Qual bruxa sueca, olha pra qual botão de qual relógio SWAT suíço? Pede pro Dudu, pede pro Dudu fazer. Dudu! Não, Dudu, só me faz. Sai daqui, Dudu! Agora traduz, traduz pro inglês essa aí agora, Joel. Me dá um babador aqui, cacete, eu tô babando, pô! Inglês! Three switch, switch, switch, what is three switch, what? What switch? Which is Swedish, switch, switch, what? Pô, Ronaldo! Que tá isso aqui, pô! Tô babando, cacete! Witch, switch, switch, watch, witch! Switch, watch, watch, switch! Pô, se você não tira lá! Eu vou embora, pô! Demais, cara! Volta, Joel! Bom, fica com a gente aqui, Joel! Me deu um calor agora com o Joel! Ai, meu. Fala, Geizô! O homem chega correndo em casa, nada! Chega correndo em casa e fala pra mulher! Mulher, tá, pode fazer as malas. Ganhei na loteria, tá lá. Ela vem, eu pego então as roupas de inverno de verão. Pega tudo que tu vai embora, tá lá. Lelê. Ô, meu querido, mandou aqui o Eduardo Chiarello, acho que é Chiarello. É, o Chiarello. Uma coisa que eu não sabia. Você também não deve saber, mas amanhã, dia 15 de julho, é dia do homem. Como é? Olha só. É. E aí ele pergunta aqui, ó, se algum de nós acha que vai ganhar algum presente. Não, dia mulher. Do homem é todo dia, rapaz. Tá louco? É, começa por porque aí. Porque no dia da mulher nós comemorar homens... dia do homem é coisa de gay. Mas o dia da mulher a gente sempre dá um presentinho pra mulher, assim. É, presentinho se dá toda hora do dia da mulher. Pois é, não, que ele mandou essa informação aqui. A produção é dia do homem, rapaz. Dividir com dia hoje. Do homem, rapaz. Mulher só ganha presente por merecimento, Feta. É. Atenção, pessoal, frases do Porã. Ele Porã, pediu... é cada um falando da sua, né, Porã? Merecimento, por merecimento. Mas não pode acostumar mal. Deu presentinho pra tua mulher hoje? A lição do Porã. Dei presentinho, dei presentinho, dei presentinho. Hoje dei presentinho. Mas ela mereceu. Hoje ela mereceu. Hoje ela mereceu. Eu preciso parar o programa pra falar uma coisa grave. Atenção, pessoal, vamos parar o programa. Falar, eu preciso parar o programa agora. Para tudo, tá? Olha a frase que eu recebo via torpedo do nosso querido KG. Meu Deus! Ai, ai, ai, espetacular, ai. O Joel. Memejei todo. KG, isso é incontinência urinária. Vem com a idade. É a idade, é a idade. Fraldão, Girina, urgente. KG é lindo, não fala de KG. Não, ok, é lindo, mas se mijou todo. Com a cueca com uma freada linda. Ah, meu Deus. Falar nisso, achei uma cueca no para-choque do meu carro. E o Valde de cueca? Achei a cueca. De quem é a cueca? Vai, vou pôr-se. De quem é a cueca, cara? Não sei. Cara, os caras botaram uma cueca no meu carro. Botaram. Posso postar foto? Ou tu não te lembra do que tu fez ontem à noite, né? Pode. Tá do volante? Tá. Pode. Pode postar foto. Olha, tu te lembra volante de tudo que tu fez ontem, depois tudo, do churrasco? Absolutamente. Tudo. O volante no volante. O Celso Rotti. É verdade, falou em Celso. Falou no volante, vem o Celso Rotti aí. É. Bom, Porazinho, vai na tua aí, porque eu já vou chamar o Cid aqui, tá? Não, chama o Cid. Chama o Cid agora? Chamo, vem chamo aí, Cid. Muito. Chega aí, Cid. Boa noite. Boa noite, Cid. Você sabe que justamente hoje que você me chamou a esta hora, a produção não me deu nada para nós. Não, Cid. Não. Ah, mas isso é demais. A gente acha agora rapidinho uma coisa pra tu ler, Cid. Eu estou achando isso bem ruim. É mesmo, cara? Não, mas fala da tua vida, fala da tua vida. Como é que tem sido teus últimos dias aqui em Porto Alegre, nesse frio, nessa chuva? É uma entrevista. Um ping-pong com o Cid Moreira. Vamos à entrevista, então. Eu não tenho muito... Vai, fala. Eu não estou acostumado a dar entrevista, mas qual é a primeira pergunta, por favor, repita. Já te perguntei, cara, a idade. Não, não me chame de cara, eu não tenho tanta intimidade. Como tem sido teus últimos dias aqui em Porto Alegre, nessa, ou babaca, aqui em Porto Alegre, nesse frio, nessa chuva, Cid? Está bem bom, porque eu passo o dia na cama, chamo algumas companhias, e ali eu fico. Ah, não sai da cama. Não sai. Eu tenho um urinol do lado. Qualquer coisa, vai, viro de ladinho. Pego o tico, tá ouvindo, coloco, né, ali e faço o meu xixi. Tá ouvindo? Então, Santana, tá, queria te perguntar uma coisa. Eu fale, Santana. Pode perguntar. Quero saber se tu tens um cigarro. Ah, mas não é bom para a sua voz. Não é bom, eu não recomendo que você fume. Agora tu vai ler o salto. Estou precisando de cigarros. Você quer mesmo? Um cigarro. Tem um cigarro pra ti. Eu tenho um charuto pra você, quer? Cigarro. É um charuto. Cigarro. Cale a boca, vou ler aqui os salmos que a produção me entregou e quem mandou foi o Thiago Fritz. Obrigado, Maurício. Cadê o babador, Antiguaça? Puxa, eu conheço este homem. Ele não é do futebol? Eu tô babado aqui, pô! Você não é... Calma, você não é do futebol? Aí, de futebol, soccer, técnico. Eu já vi você em algumas matérias no Jornal Nacional, no Fantástico. E no Fantástico? Eu vi, mas não me lembro muito bem quem você é. Aí é de Joel. Bom, sou... Joel. Joel Santana. Você faz o quê, Joel? Eu grito, pô! Ninguém me ouve, pô! Não, mas não, é porque quanto mais você grita, menos as pessoas ouvem, mais distantes elas ficam. É verdade. Você está me entendendo? It's true. Ah, você não fala português. I don't speak off your the my garganta, eu acho que I have detonated. Ah, eu não entendi. Acho que o Rev detonou. Ele detonou a garganta, ele já disse que detonou a garganta. Detonou a garganta. É o frio, né, Joel? Isso, vai beber uma aguinha lá. Cid Moreira, eu acho que não há tempo para mais lá, nada. Não, mas o Maurício pegou, eu vou ler. Bonita pele, Joel Santana. Cid Moreira, lamento, vem aí a voz do Brasil. Eu quero te ver. Ficamos por aqui, voltamos amanhã às 13 horas. Muito obrigado pela sua audiência. Esteja conosco mais uma vez amanhã, 1 da tarde. Telefonia Big da Mileira. Me dá tua está nas ruas. Me dá tua bunda.